2810, autorizado a LF, aposta aqui, nós estabilizamos 3849. Confirme, ajuste aqui, beleza? 1015. Azul 2796, vai rápido, one way, two way. Azul 2796, clear for takeoff runway 28, wind 210 degrees with 9 or knots. Clear takeoff Azul 2796. After takeoff, maintain heading until 2500 feet. Maintain heading after takeoff until 2700 feet, Azul 2796. Airport Net 31, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. Salvador, departure control 119.8, thank you sir, have a good day. Salvador, departure control, good morning, Azul 2796. Level 170 via Conde 1, Bravo Departure Azul 2796. Could you confirm maintain right until 2700 feet? Okay, clear sir, now to Conde, climbing to 170. Roger, fly Conde 170 Azul 2796. Completa sinal, chama a torre 1895. 1895, vai. Victoria, tá 3859LS28. 3859, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, como 0 nas, altímetro no 0 no 5. Pouso de pista 28. Juliette Romeu, consiga. Romeu 4412 a bordo, decolado de Serra Índia com Índia, destino Serra Índia com Índia. Está mantendo 500 pés a GL, sobrevoando agora BR-324, sentido Rótula do Abacaxi, Mike Juliette Romeu. Onde que estou, Romeu? 2 no PLB, Mike Juliette Romeu. Positivo Romeu, chama retorno. Solos 36, táxi em frente, livre esquerda na Charlie, chame solo 21 decimal 9. 3 na Charlie, 21 9, 32 decimal 9. Cavaleiro Bonitinha, gol 0 na próxima decimal. Bono 095, táxi via Delta, pista 28, retorna via Eco. Na Eco, chame solo novamente 121 decimal 9. Gente, ingressa na via Delta, está na Eco e está na Solo 29, ou azul mais fundo. Recebeu o controle mais direto do meu? Afirmativo, prossiga na escuta, Romeu. Sua escuta, Romeu. Bom dia, 6311, voando posição e pitch. Está autorizado sua descida até o nível de voo 080 iniciante. 070, inicialmente, senhor Antônio, voo ZAN, para 4010, com a gente Miguel. Voando ZAN, 4010, a gente no 0958, 6311, Beto. Good morning, Roma 283, holding short on Delta. Roger, maintain position holding short on taxiway Delta, Europa 083. Maintaining position, Roma 083 on Delta. Roma 095, linha decola 28, vento 210 graus, com 8 nós. Decola 28, 7. Roma 095, após decolagem, mantém proa até 2510. Após decolagem, mantém proa até 2510, 09. Go ahead, sir. Radar vector to avoid traffic, turn now, now left, heading 030, limited by 1-2 miles. Roger, to avoid traffic, turn left, 030 for 1-2 miles, up to 2796. That's right. Bono 095, sobe 360, na via saída Arbor, transição Elefa, curva faz 2500. Faz 2500, Arbor, Elefa, sobe ao 360, Bono 095. Yes, for high level quarter of hell, but we have our restrictions in our parts of 3000. Could we continue without restrictions to 402 after takeoff? I will check with departure. Thank you very much. Zero 3, this is Salvador Tower. Yes, go ahead. After taking 2,500 feet, no other restrictions. Okay, so after takeoff, maintaining heading 2,500 and no other restrictions till final level quarter, I think you're about 03. Roughly 03, maintain this frequency, call me holding point runway 28. So we now maintain your frequency until the holding point, thank you, Roughly 03. Gol no 095, chama agora Recife no 260, alterno 288. 260, 288, cara. Pessoal, já é 6-1-1. 18, vento 180 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5. Livre, pouso 28, CNM 319, ajuste no 0 no 5. Delta. Delta 3179, mantenha a ponte espera da Delta. Mantenha a ponte espera da Delta, 79, faz passagem do Oceano Kushner, livre ingresso na pista 28, táxi via pista é patinado e pronto. Passou, ingressa, táxi pela pista até 28, está 3179. Rapper 083, passing now level 150, contact 610 at frequency 126.0, Sunable 128.8. Vento 180 graus, como 0 nasce. Decolada 5 na Ocean Control 1 na decimal 8, bom voo. 198, meu comando, grato. Controle Salvador, seu cordial, bom dia. Papá Romeu, Romeu Fox, Brasil, Lima, decolou na sua escuta. Na cabeceira 28? Afirmo, senhor. Grato. 29, após decolagem mantém pro até 2500 pés, autorizado a linha decolar pista 28, ventando 80 graus como zero na. Autorizado a decolagem da 28, mantém até 2500, tá? 3179. Atendeu. Juliette Romeu, perda do contato radar, informe a sua posição. Juliette. Nosso Juliette Romeu, informa o tráfego de helicóptero 500 pés. Agora 1 hora 8 milhas, o meu foco. Afirmativo, tá certo, o meu foco vai. Nove, decolo 01, nós formamos o tráfego à esquerda, o helicóptero mantendo 1000 pés, não vai interferir, mantém a proa, chama o controle. 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Mantém a proa, 198, bom dia, senhor, 3179. Controle Salvador, bom dia, alta 3179. Sete nove, aos 2500 pés, curva esquerda, sobe 320 na via, saída da El. E após 2500, esquerda 320, via da El, tá? 3179. Salvador, Altan 3179. Possível voar para de Mótiva, senhor? Negativo, Mótiva, mantém a via saída 320, 3179. Mantém, obrigado. Gol 1 no 60, completa o LSX, saída, porta sinal estabilizada, 2015, gol 1 no 60. Eitim, se pode ser estabilizado na X-Ray, o 9 no 60. Salvador, Altan 3179. É possível então liberar uma centena até 30 milhas, senhor? Ok, 3179 está liberado da restrição de uma centena a 30 milhas. Sobe direto 320. Mantém a saída livre da restrição de uma centena, até 3179. Azul 9170, novamente, bom dia, no ponto fora da Delta. O 9179 tem condições de agilizar o táxi ingressando pista, liberando na Eco? Afirmativo, tem sim. Ligar ingresso na pista 28, agilizando, reporte liberando a pista na Taxiway Eco. Após Taxiway Eco, prossiga Alfa e reporte ponto esperado 28, pronto. Acredita, Eco, chama no ponto espera o 9170. Torre Salvador, o 960, final do X-Ray, pista 28. Jogo 960, reporte visual com capa, altímetro no 0, no 5. 1015, está visual, o 960. Ela está travada? Afirma. Afirma, baixada travada, 960, pessoal. Ativou o 960, o vento 180 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista 28. Teve pouso 28, 960. Mais 30 minutos, pessoal. A luta presente, frequência livre, coordenação local. Estará pronto no 970, visual caronave na curta final. Uno 79 chama agora ao centro Recife. Uno 25, décima 1, alterna Uno 28, décima 3. 125, Uno 28, bom dia, 3179. Bom dia. Uno Salvador, gol 2171. 2171, na via chegada em pitch, 2000 pés, autorizado LS 1500. Pode voar e pedir aqui para levar as transformações. Autorizado. 160, solo aos 10, liberando a esquerda na taxa Delta, após chamo solo 121, decimal 1. Pessoal, obrigado, na Delta. obrigado. Zero, autorizado a decolar, picha 28, vento 170 graus com 14 nós, 14 nós. Devido a decolagem azul, mas 170. Observando o tráfego da companhia já livre na Delta, está livre cruzamento via Kilo, cruzamento da Alfa, Delta, via pista 28, recorte livre na pista na Taxiway Echo. Então, Kilo, Alfa, Delta, Backtrack 28, retorna na Echo e continua até o ponto zero, Gol 2196. 1970, decolos 1-1, controle 1-1-9, decimal 8, bom Gol. 1-9-8, azul, 9-1-7-0. Salvador, azul 9170, passando 1000 pés, mas até uma próxima. 9170, após 2500, na proa, sobe 340, mantém a via saindo dela. 9170. Após 2500, sobe 340, mantendo via da ela, azul 9170. Tá. Na pista via Taxiway Delta e reporte livrando na Taxiway Echo. Para PROS, prosseguir via Alfa até o ponto de espera, pista 28, Oxaná 63, 12, autorizado. Positivo, autorizado, táxi via Kilo, backtrack, Echo Alfa, reportará a virada pista do Gol 63, 12. Piso 96 tem condição de prosseguir o táxi via pista 28 após próxima cabeceira efetuar 180, reportar pronto. Afirmativo. Autorizado prosseguir então o táxi via pista, reporte alinhado pronto após efetuado 180, cabeceira 28 para decolagem. Motor alinhado e pronto, 28 via pista, bom, 2196. Ponte Romeu. Salvador, bom dia, tá 3304, se aproximando da 6 quilo. Tem condição de agilizar o táxi pro quilo, cruzando a Alfa após Delta, reporte livre na pista na taxiway Delta, na taxiway Eco, agilizando, tá 3304. Sente, já agilizando, Alfa Delta, livre na Eco, tá 3304. Colisão 96, colisão 6, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. Próximo ponto espera da 28, né? 32, pronto. Boa tarde, bom 219, mantendo o pronto até 2500 pés aguardando para a curva esquerda da Euleda. 2500, curva esquerda, mantém a via saída da Euleda, vigilância, 2196. 2500, esquerda, via da Euleda, bom 2196. Meia 312, autorizado decolar, picha 28, vento 210 graus com 08 nós. Repouso, picha colagem na 28, meia 312. 271 completa sinal, chama a torre 118, 95, 271. 295, 271. Marcha Mitax, é do Tango Índia, bom dia. Aguardando pista livre, confirme já está visual bastante travado, altímetro no 0 no 5. Quem está negativo vai rebotar. Se aproximando do ponto de espera, pronto para decolagem, na 3304. Já conseguiu manter o ponto de espera, na 3304. É, manter o ponto de espera, na 3304. Colisão 9, controle 119, decimal 8, bom ver, bom dia. Bom dia. 6312, mantendo o eixo de decolagem. 6312, sobe 350, dá presente o voo. Direita, Arombo 350, 6312. Bom dia, 184, desce autorizado até nível de voo 130. O 2171, autorizado pouso, ficha 28, vento 200, 200 graus com 10 nós, com 10 nós. Nível de voo, futebol 2171. 2196, controle. Prossiga. Não for autorizado direto da EL, sim via saída da EL, confirma. autorização que a gente recebeu, decolar lá no solo. 2500, Dael, Leda, após 2500, curva esquerda, e aí Leda, seguro direto. Foi o que tinha entendido. Vou confirmar isso com a Flora, mas é difícil ter pago esse tipo de autorização. Há um acordo entre nós dois aqui, realmente ele não paga esse tipo de autorização. E mesmo assim, quando decolou, foi autorizado via saída da Elco e Cotejou. Ah, sem problema, o que você quer que a gente faça daqui pra frente? Azul, nós vimos 7-0 em forma indicada. Estamos com 2-7-0 nossa, essencialmente, é duro? Não, sem problema. 2-1-9-6 mantém a máxima de 300 na subida. Manchês, ficha 2-8, Santos 3-0-4, após. Após passagem, a linha E mantém, ficha 2-8, Santos 3-0-4. 9-0, está sob o vetor para sequenciamento. Curva esquerda, vou na para 025, limite 25 milhas. Tem a máxima de 300 na ascensão, o 2-1-9-6. Sem problema, a gente interceptou aqui o 98, e a máxima de 300, passando no 50, o 2-1-9-6. 9 tem cruzamento autorizado da Alfa e mantém a posição na taxiway Delta, aguardando para ingresso na pista, TAN 3259. Cruzar Alfa, mantém com a 0 Delta, TAN 3259. 2171, no solo 22, à esquerda livra na taxiway Charlie, e ao ingressar na Alfa, chama o solo 121 decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Nível 100 por 30 milhas que foi descumprido. É, chegou 216, não foi intenção, a gente entendeu de uma outra maneira então. É autorizado nível 140, 140. 3304, o vento 200 graus com 10 nós. Autorizado a decolar, pista 28. Lembra decolagem 28 para 3304. Autorizado, caso negativo, ingressa na ECO, prossiga até o ponto de espera da 28, reportando pronto na Golf. Ele vai ingressar, backtrack na pista, chama aliado e pronto, na 28, na 3829. 3304, decolou 24, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, obrigado, 3304. Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, sobe 360 via Seis Arbor. 360 via Arbor, para 3304. 2590, vem para livrar tráfego, curva direita, vou na proa 090. Limite dessa proa será de 20 milhas. 2590. Direita 090, limitada a 20 milhas nessa proa 2590. O Chanel 6250, voa Oprim, essa é até 130. Graus, 200 graus com 10 nós, com 10 nós, autorizado a decolar, pista 17. 184, 4000 pés após o trim completo havia chegado. Chama 6250, 10-35000 pés, Vickers. Reporta descer, vai.